de ser bonito, há de ser. E o Questão de Sensibilidade entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Há de ser perene, há de ser efêmero. De segunda a sexta com vocês, das 8 às 9 da noite, aqui pela Melodia FM, rádio que também pode ser acessada online, www.radios.com.br/Melodia FM. Construirei nosso ninho nas paredes do penhasco. E o nosso programa pode também ser ouvido nas suas edições passadas no endereço www.acasadapedra.com.br. E é interessante que vocês saibam que quando o nosso programa, por razões especiais aqui da nossa rádio, não for ao ar, vocês podem ouvi-lo assim mesmo, porque ele será gravado em estúdio, nesse mesmo endereço, www.acasadapedra.com.br, que é o nosso site pessoal, onde fazemos muitas colocações sobre a questão da sensibilização, tão importante em nossos dias. Para os interessados, sejam bem-vindos e visitem as nossas páginas. Há de ser retiro, há de ser luxúria. E eu, Renato Tavolieri Filho, e hoje eu faço com vocês, como já afirmei, o encerramento do período clássico com uma obra muito especial de Beethoven, que é a sua Nona Sinfonia. A Nona Sinfonia, ela é muito conhecida como também Sinfonia Coral, devido ao fato de que Beethoven teve a ideia fabulosa, essa inspiração, e a isso atestando a sua criatividade, a sua arte maior, de incluir vozes funcionando como instrumentos. E isso foi inusitado, criou até um choque na época, mas isso fez não só a obra ter uma beleza extrema, como também ser referência e muitíssimo original. Trazemos para vocês uma gravação muito especial, com a regência de Sir Colin Davis, com a Orquestra Estatal de Dresden, Alemanha, e com o coro também da Orquestra Estatal de Dresden. Que vocês apreciem e se deleitem nesse momento final que já nos anuncia os lampejos do período seguinte da história da música clássica, que é o período romântico. Thank you. Freunde, nicht diese Töne. Oh! E assim encerramos o período clássico da música clássica e também o nosso programa. Um grande abraço, Renato Tavolieri Filho se despedindo.